Para Bianchi, controle. Vê se mantenha 2000, ajuste 1097. Detonação para sequenciamento final. Voe na proa 040 para interceptar o curso do localizador em forma estabilizada. Ciente, fechado para 2000, com 1017 no altímetro. Sobre detonação, vai manter a proa 040 para interceptar o sinal do X-ray. Zona 754, tá gol. Estimativa, inicie redução para 1990, mais o gol no 754. Reduzindo, 754. Para a Bianchi, é o controle. Vai dar para você? Negative. Leve 6741, maintain runway 10. Maintain runway 10. Contato Salvador, Oceania 63, 30, informação, Sierra. 6330, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3000 pés, ajuste 1097. 3097, informa que perdeu contato com o centro Recife, motorização descida para o 150. Gente, do Oceania 6330. 30. Autorizado, S-Train, igual no 9, patrono. 941, complete, final ILS, chame a torre 11895. 1895, boa tarde. Boa. O controle de Oceania 6330, libera a velocidade na posição Mari. Afirmo. Sogo no 754. No 754, complete final ILS, chame a torre 11895. Completará, chame a torre 18. Tu confirme? 1895 a torre. 1895, voo na 7754. Contact Salvador, approach control, frequency 120.8. 120.8, good day. Pouso 941, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 12 nós. Autorizado, 10, igual 9. 40, dial departure. Flight maintain 340, dial departure. Salvador, bom dia, boa tarde. Delta 3804, passa 1870 para o 1950 para informação oceânica. 3804, chegada Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1097. 4 mil pés, ajustado 1097, está 3804. Azul 4463, vai passar nível 160, chame o centro em 1251, na altera 3325. Frequência 1251, alterne 1325. Xané 6330, desse mantenha 2000, autorizado ELS, que se reinforme o localizador. Obrigado, 3283, chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância. Está abaixado e travado, voo 954. Voo 954, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 130 graus, 102. Livre pouso, cabeceira 10, voo 954. Agora, copia? Assisto. Dano 3605, Salvador, Congonhas, autoridade nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meia. Até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano. 5041 no transponder, o controle 120.8, TAN 3605. TAN 3605, aprovado São Paulo, Congonhas, nível 360, via rota do plano, que é a seguinte: decola da 10, direita, da El, Leda, depois direto Bridge, até o Zulu 16, Bravo, até o Zulu, Piratonunga, 5041 no transponder, controle 208. Após Bravo, até o Zulu, voa Trive, o TAN 3605, conforme rota. Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, patrão, na Rafa. Confirma o transporte copiado, TAN 3605? 5041. Correto, 05, portão e aposto quando pronto para acionamento e pushback. Golo 941, táxi via Alfa, Juliette, meia dúzia, portão. Alfa, Juliette, com meia dúzia, gol 1-0-9-4-1. Para o táxi, TAN 3895 com 174, 3 horas e 50, alterna Galeão. Afirmativo, TAN 3895 via Índia, no ponto de espera chama Torre 10895, altímetro 1017, bom voo. 17, 3895, obrigado, bom trabalho. Gol 954 no solo aos 45 e vê direito, chama solo na frequência 121.9. Direita livre, chama solo 219, obrigado, Zé Diago, 954. 954, liberado nas suas coisas. Gol 954, boa tarde, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette para 08, gol 954. 17, 3804. Considero as instruções? Afirmo. Obrigado. Abjet 5741, taxi level 160, contact Recife 11251, enable 133.25. Contact Recife 1251, backup 133.25. Good day, sir. Tá 3283, desse mantenha 3000 pés, ajuste no 0, no 7. Cancelada as restrições aí, TAP. Tá 3283. O Xané 6330, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, Xané 6330. Juliette Bravo Delta, senhora identificação, vigilância, 58 milhas de Salvador. Mantenha a proa de TAP para a chegada a Mari. Chame no ideal de descida. Oi, Juliette Bravo Delta, qual foi o cancelamento? Senhor, descendo para a gente registrar proa da Santa Treva, segunda-feira. Ok, então plano modificado aos 4,5, descida visual, 1.500 pés, ajuste no 097. Fórmula através de Vera Cruz. Salvador, é o Azul 4089. Azul 4089, prossiga. Salvador, por gentileza, seria a subida prevista para o Azul para Vitória? Azul 4089, chame o solo para cópia, na frequência 12.9. Obrigado. Então, 3895, decolado aos 47, chame o controle na frequência 120.8. 208, obrigado, bom trabalho. 89 da Azul Airlines, Vitória, nível 360, formação em curso Sierra. Se tiver pronto para a Copa, a gente já para. Ah, obrigado. Qual a subida é prevista, Salvador? Dael. É, confirma? Dael, Delta Alpha Eco Lima. Obrigado, Salvador, Dael. Pronto, copo ou negativo ainda? Afirmativo, pode mandar então, Salvador. Azul 4089, Salvador Vitória, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva à direita. Prefiro a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Eudes, onde intercepta a rota Upper Whisk 50. O transponder 5044, controle em 120.8, Azul 4089. Então, Salvador Vitória, 360, fica 10, curva à direita após, vai ser da El Leda, Eudes, interceptando a Upper Whisk 50. O transponder 5044, 128. Confere? Confere, 09 ao portão e após quando pronto, fracionamento e pushback. Muito grato, Salvador. 09. 1.500 pés, comprou a norte. Acione 0110. Frequência do controle 120.8. Zulu da presente, autorizada a decolar de comprou a norte. O vento em Salvador é 100 graus, 10 norte, QNH 1017. Já apareceu aqui? Pronto pra cópia? Amanhã. O Webjet 6721 Salvador Fortaleza, autorizado nível de voo 330 via Upper Zulu 19. Decola 10, primeira curva esquerda, prefira saída Momo, transição Froti. 5056 no transponder e o controle opera 120.8, objeto 6721. Autorizado em Fortaleza 330, Momo Froti, apesou 19, aerovia. Decola 10, curva esquerda após, 5056 transponder, 20.8, controle 6721. Só confirmando a saída Momo, a transição é Froti. Momo Froti, ok. Froti, 6721. Após quando pronto, fracionamento e pushback. Camarada, obrigado. Obrigado, seria o 600? Ok, chegada a Mari, desse mantenha 050, gol no 600. Mari, até o 050, Táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Boa tarde, via Alfa, informará antes da Juliette. Mantenha 2000, informe localizador 1097 Ajuste. 2000, informará o lote da 323. Sérgio Cazulu, boa tarde, Ajuste 1097, reporte 20 milhas afastado de Salvador. A 3283, inicie redução para 1970 mais, vai seguir tráfego da companhia, 7 milhas e meia à frente, já com 150 nós de grau de speed. Gol no 924, redução para 200 nós, está livre descida até 3000, ajuste 1097. 200, 3000, 1097, gol 924. Localizador, está 3804. 3804, passou dona, complete final ILS, torre 198, decimal 95. 3895, obrigado. Próximo a Juliette, o Xander 6330. Afirmativo 6330, ingresso Juliette para a área remota, quando lá tem sinalizador. Positivo, vai para remota o 6330. Cheque 3. Autorizado pouso, cabeceira 1-0. Vento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Lembre pouso, porta 3804. Passa nível 150, chame Recife em 1251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Livre pouso. Obrigado. Bono 328, autorizado chegada a mar e desse mantenha 4000 pés, 1017 ajuste. 4000, autorizado. Bono 924, desse mantenha 2000, forme localizador, livre LS, inicia redução para 1709. 2000, reduzindo 179, 9 da escola. 3283, passadona, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, mais. Salvador, 3605, pulo, estacionamento na ponte 5. 3605, portão, coordenação equipe do solo, reporte para o táxi. Reportaremos para o táxi 3605. Quilo, Quilo Lima. Diga. 2 3283, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre. Quem negar 1097, reporte baixado travado. Passando agora o Índia Serra, baixado travado. Ciente, aguarde pista livre, então 3283. Quem negar 1097. Vicente, acione o código 0212. E qual o nível solicitado para Salvador? 219-3804. 0212, mantenha-se em condições visuais, ajuste 1097, reporte 20 milhas de Salvador. Então, 3283. Vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, livre pouso, cabeceirão na 0. Livre pouso na 0, tá 3-0-3. 0, informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 3 milhas, descida para 1.500, um Charlie 402. Cliente do tráfego, rumo 6-0-0. Através de Vera Cruz. Gente, mantém os corredores e informe através de Paripe para ingresso no Interlago Juliette Bravo Delta. É para lá, Bravo Delta. Gol no 924, passou Duna, complete final ILS, chame a torre 118-95. 895, 924, foda. Boa. Final da 1-0. Gol no 924, continue a aproximação, reporte baixado, travado, tráfego já avistado, QNH 1097. É o segundo para pouso. É, 924. Zero, continue descida para 3.000. 3.000 com 600. Sim, irmão. 600, descida para 3.000. TAN 3804 tem condições de ingressar via Juliette para o portão 01 sem interferir com o colega da companhia finalizando o pushback à esquerda. TAN 3283. Gente. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, TAN 3283. TAN 3283, táxi via Alfa, reporte em táxi feio Juliette. Alfa, rebotando a Juliette, TAN 3283. Afirmativo, TAN 3804, ingresso Juliette com foguete 01. Sem interferência com o colega? Afirmo. Tá livre até o 01, né, então? Obrigado. Me informe o localizador. 2000, tá livre, RS, com 605. Tauro, da 3605 para táxi com 109 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Rio de Janeiro, Galeão. Tá 3605, em frente Índia, no ponto de espera, chama 800895, autorizado até o ponto de espera, via Índia, no altímetro 1097, com voo. Via Índia até o ponto de espera, lá, 1895, tá 3605, muito obrigado, bom dia. TAM 3283, a passagem ao colega que se dirige ao ponto de espera após Juliette 02 ao portão. TAM 3283. Teste a passagem ao colega após o 03, TAM 3283, via Juliette. O portão Cogine é o 02. Afirmativo, 02, 3283. Salvador, Bruno 328. Possível. Por isso, atrás visuais, direto externo e mini cassete. Inicialmente até 4.000, estou recebendo um tráfego à sua esquerda, 8 milhas, rumo oposto. Porém, tem o modo Charlie acionado 2.000. Não tenho contato com esse tráfego, não sei ainda qual altitude que o tráfego está mantendo, ok? Quanto inicialmente para o de Duna, descido até 4.000. Ok, ingresso no Interlagos, informe rotatória ou visual para o aeródromo. Bravo Delta. Será 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Vento autorizado, alinhar e decolar para o 1-0, da 3-6-0. São de 9 horas. Está livre descida até 2.000, ajuste 1-0-1-7, livre LS X-Ray, informe localizador. 2.000, informe localizador, acessando o tráfego, são 9 horas. Aguardando pista livre. Já está baixado, travado, 1017, aguardando 600. Zona 697, acione identificação autorizada, chegada bom, se desça para 4.000 pés, QNH 1097. Livre o posto, pista no zero com 600. Tá 3205, decolada ao 05, chame controle na frequência 120 decimal 8. 208, zona 3605, bom dia. Delta. Controle Salvador, TAM 3605. Salvador, boa tarde, Papa Terra.